5972, ao passar o 080, partir direto para a Eute. Ao cruzar o 080, direto para a Eute, chegue ao 5972. No 074, vento no 80 graus, no 8 nós, livre decolagem, cabeceira 28. Livre decolagem no 074. Para o ponto de espera da pista 28 e lá chame a 2 em 1895, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 28, 1899. 1895, 6313, obrigado. Solo Salvador, é o Sam Mike Alfa Índia? Prossiga, Sam Mike Alfa Índia. É o Mike Alfa Índia na posição 8. Solicito autorização para ser rebocado para o pátio 3, também posição 8. Cliente, autorizado. Inicio o reboque. Reporte ingressando no pátio 3. Mike Alfa Índia. Alfa, Mike Alfa Índia, obrigado. Sério. E o 5972, chame Recife 251. Recife 251, e o 5972. São 330 Recife. Teste, são 3305. Só um instante a cópia, no nível 330 Recife. Aguarda. Salvador, total 99. autonomia alternando o avião. Então tá o 9908. Eu tô sendo agora ultrapassado pelo Airbus da Oceané. Prossigo o táxi via Kilo e Alfa, seguindo o Airbus. E no ponto de espera da pista 28, chame a torre em 1895. Uma boa viagem. Total 9908. Kilo e Alfa, na retaguarda do Airbus da Bianca. No ponto de espera, chama a torre 1895. Uma boa noite, bom trabalho. Comente. Tá, 3305, copia. Prossiga, 3305. Ok, o TAM 3305 está autorizado, Recife, o nível 330, via Peruísque 58, a decolagem é da pista 28, a primeira curva é à direita, a subida é Aron, e após Aron, direto Caju. O controle, ano 20 decimal 8, o transponder 5072. Aprovado 330 para Recife via Upper Whisky 58, decola da 28 com primeira curva direita no perfil da Aron, após Aron, Rocaju, controle 208 e o transponder 5072, o TAM 3305. Correto, TAM 3305, chama para o push e acionamento. Pode parar. Solo Salvador, boa noite, Oceanair 6224, tem sua informação, Charlie, autorização para Aracaju. 6224, Oceanair, aguarde um instante, cópia. Sim, corta. Gol, 1074, chame Recife, 1251. 251, 1074. Permanece na escuta do controle Salvador, Hamilton Golf. Certo. Oi, Salvador. Boa noite. Chama 6303. Confirme 6303 no ponto de espera, está pronto? Pronto. Autorizado, a linha E decolar, pista 28, vento 180 graus, 162. A linha decola da 28, Oceana 63, ano 3. Comeu o Tango Golf, atinge o nível 100, chame Recife 1288, caso negativo 1260. Nós. Obrigado. Da pista 28, curva à direita, subida Aron, e após Aron, direto Aracaju. O controle 120, decimal 8, acione 5104. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 28, curva à direita na saída Aron. Após Aron, direto Aracaju. Aciona transponder 5104, controle 1208, Oceanair 624, portão 01. Tá correto, Oceanair 624, reporte para puxar e acionar. Sim, chamará 6224. Corinthians. Decolou 39, controle frequência 1208. 208, obrigado. Para Salvador, Xanã 6313, covando à esquerda. Xanã 313 é o controle Salvador. Contato radar suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Afirmativo, sem restrições, 360-6313. Positivo, contato, Rafa. Presente. Todos a Leda está presente? Livre. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, total 9908, pronto, ponte espera da 28. Então 9908, a linhagem mantém a 28. A linha mantém na 28, 9908. Delta 3305, na minha dúzia, pushback aqui na minha. Delta 3305. Aguarde só um minutinho para o pushback em acionamento. Ok, vamos lá. O Mike Alpha India, solo. Na escuta, prossiga. Quem é a sua posição no aeródromo? Ok, estamos passando na posição 7. Ok, agilize então o cruzamento aí do portão 612. Temos a aeronave da companhia para iniciar o pushback. Agilize o reboque até o 43. Considera que eu gosto dela. Turno 90 graus, 162. Assim que a aeronave cruzar o travé do 612, autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Você está visual a aeronave, após a mesa passar, iniciou o pushback, reporte o táxi, 33. Controle Salvador, muito boa noite, total 9908, decolado na sua escuta. O 9908 é o controle Salvador, contato radar, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Sobe sem restrições para o nível de cruzeiro, 9908. O Mike Alpha ainda aproximando da interseção para o 43, confirma se está livre, se pode prosseguir. Afirmo, está autorizado. Pode prosseguir para o pátio 3, Mike Alfa India. Mike Alfa India, obrigado. Nada. Confirmando o TAM 3305, está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Controle Salvador, total 9908, poderia voar Leda? Livre. Autorizado Leda, 9908, muito obrigado. Luciano 212, controle, ajuste no 021, desça sem restrições para 5 mil na chegada à Caribe, meu cordial. Luciano 6313, passa 150 subindo, chame Recife, 1251. Recife, Ana, boa noite mesmo. Boa. Para o táxi, eu estou 3305, 138 a bordo, 3 horas e 20, alterno Natal. Cliente, o 3305, está livre táxi via Juliette e Alfa. E no ponto de espera da pista 28, chama a torre, 1895. O ajuste é um 021. 21, Juliette Alfa, ponto de espera 28, chama a torre, 1895, 3305. Oceano 212, controle. Tem condições de voar direto, Cari? Termo ativo. Autorizado. Direto, Cari 6212. Sal 9908, chame Recife, 1251. Recife 1251, total 9908. Controle Salvador, boa noite do T3152, autorizado até 150, T3152 por Atinã. O 3152, é o controle de Salvador, meu cordial. Você tem condições de voar direto, Cari? Afirmativo, voa direto, Cari, T3152. Positivo, direto, Cari, 6.000, 1.020, está seguindo a aeronave da Avianca, Oceanair Airbus, câmbio. 6.000, descendo T3152. Oceano 212, está passando agora 14.300, voa sobre a água, sem restrições, até 2.000. É 2.000, 6212. Salvador, boa noite. Tua 3305.028, pronto. Tua 3305, autorizado a linha E decolar 28, vento 190 graus, 14 nós. A linha decola 28, tua 3305. Pelo Salvador, o Mike Alfa ainda informa que já concluiu o reboque para o 43, posição 8. Muito obrigado e uma boa noite. Gente, boa noite. Nada. Saulo, Salvador, deixa eu 6224, portão 01 para o push de acionamento. Autorizado, chame para o táxi, chame 6224. A gente chamará para o táxi, 6224, grato. Passa 11.000, desça para 2.000, voa sobre a água. 2.000, tá 3.152. O 1805, este é o controle Salvador. Você tem condições de voar direto Cari? Direto Cari, desça para 5.020, câmbio. 20 Cari, voo 1805. Decolou 57, controle e frequência 1208. 08, 3305, boa noite. Voador 3305, decolado na sua escuta. 3305, é o controle, contato radar. 3305, Luciano 212, está passando ao sul de Salvador, 10 milhas, 7 mil para 2 mil pés, Oceano 212. Ora, dois. O 3305, vamos planejar a navegação após o 080 Romeo Fox 098. Após 080, Romeo Fox 098, 3305. Prisão 52, ajuste a velocidade 210.